jamais. Vou caminhar sempre procurando a paz. 26 anos de minha vida se completam. Poeta no rap, pode crer, não quebra as pernas. Muitas coisas eu vi, muitas coisas eu quis, muitas coisas eu fiz. Passaram os tempos, as coisas mudaram. Eu aprendi com os tombos, não passar por otário. Aprendi que vingança sempre mata esperança. Pega a semente e planta uma ave pro bem. Raiziana aí foi o que eu quis. Deixei para trás tudo que eu fiz. Na estrada ilusória procuro outro rumo. O fator é absurdo, se liga no meu mundo. Que gira e gira, não para, se para por falha. Se liga na parada, tem coisa errada. O homem sem mente, o corpo padece. Não cresce, esquece. Senhor, minha prece por todos nós, por tudo aquilo que acredito. Esquivo do mal que nos rodeia, do morto vivo, perigo. Aquilo que é pequenininho, que some, se esconde. Pra trás é os homens de monte, eu vi. De monte, eu vi, perto de São Paulo, Iguatemi, Capim, Desanti. Fica ligeiro o tempo inteiro, ainda mais se tá no erro. De monte, eu vi, de monte não quis. Eu não pensei que um dia eu agisse assim. O tempo passa, tudo passa, acho que foi pra mim. Melhor assim. Pensar, temos que continuar a procura de um caminho pra uma meta alcançar. Mostrar a capacidade que temos pra evoluir. Mente aberta, equilibrada e a tendência é progredir. Sem medo de lutar, bola pra frente, vamos lá. Confiança e autoestima e humildade pra chegar. Sei que é possível quando nós acreditamos. O caminho é difícil, mas aí vamos que vamos. Colher o merecido fruto da nossa vitória. O tempo é o tempo e tudo tem a sua hora. Não pode desistir, sem tentar, sem lutar. Tem que ter o punho firme e a mente no lugar. Na pura paciência, passo a passo. Deus está com nós e nunca haverá fracasso. Seja você mesmo criativo e eficaz. Procura sua paz, vá na fé, corre atrás. Mostre a si mesmo que você vai conseguir. Não pare e vá em frente, pois tem que insistir. Com fé, sabedoria, muita garra tem que ter. Motiva seu coragem pra lutar e pra vencer. Não pode fraquejar pela metade do caminho. Pois Deus está contigo e você nunca tá sozinho. Faça sua parte, não atrase de ninguém. Assim vai progredir, vai muito mais do que além. É assim que é, não pode fraquejar. Pois tenha confiança e nunca pense em parar. Porque fraquejar não faz parte do trajeto. Assim nós prossegue, correndo pelo certo. Eu não pensei que um dia eu agisse assim. O tempo passa, tudo passa, acho que foi pra mim. Melhor assim, que o pupilo ilusório. No puro ódio, cheio de velório. Eu não pensei que um dia eu agisse assim. O tempo passa, tudo passa, acho que foi pra mim. Melhor assim, que o pupilo ilusório. No puro ódio, cheio de velório. Para, não, vamos em frente, vamos lá. Mostrar que é possível, basta nós acreditar. Pois faça o seu sonho se tornar realidade. Tenha paciência e mais simplicidade. Tem que ser guerreiro, vá em frente e prossiga. Busca o que é seu, pois é a hora, insista. Tudo tem seu tempo e o nosso vai chegar. Calma, respira, não pode apavorar. Tenho de exemplo Luther King e Zumbi. Grandes guerreiros que lutaram até o fim. Mostraram pra nós que vale a pena tentar. Se acredita no seu sonho, então vai ter que lutar. Não adianta não ficar aí parado. Tem que correr atrás para obter resultados. Tudo é possível, basta acreditar. Que um dia o seu sonho vai se realizar. Eu não pensei que um dia eu agisse assim. O tempo passa, tudo passa, acho que foi pra mim. Melhor assim, que o pupilo ilusório. No puro ódio, cheio de velório. Eu não pensei que um dia eu agisse assim. O tempo passa, tudo passa, acho que foi pra mim. Melhor assim, que o pupilo ilusório. No puro ódio, cheio de velório. Eu também não pensei que um dia fosse assim. O tempo passa, tudo passa, acho que foi pra mim. Melhor assim, que um pupilo ilusório. No puro ódio, todo dia um velório. Do seu irmão, do seu parceiro e do seu amigão. Vida louca é consequência, ó que situação. Mesmo assim tá bom, enquanto não chega a sua vez. Então eu digo pra vocês que não viraram, que não virem freguês. Ser refém da bandidagem, se apegue nos estudos. Esqueça a vadiagem pra arrumar o tropo justo. E ver que não é viagem. Nada contra quem é, aqui rimando, falo André e etc. Com Dalu, o meu parceiro de fé. Vamos rimando no caminho enquanto Deus quiser. Junto com nós os verdadeiros. Leia-se, guerreiros. Malek, Park, São Paulo, o caminho é estreito. Tem que andar de cabeça erguida. O que ter feito. Também quem segue dessa forma é os parceiros do direito. A todos o meu respeito, não desisto, bati no peito. Um coração de carne e músculo, não de papel. mais um sobrevivente desse mundo tão cruel. Só Cristo pra salvar e a sua alma resguardar. Papai do céu, por favor, seja paciente com esses filhos pecador. Enquanto houver amor em algum coração de alguém deste mundão, existirá a esperança. Pega a semente e planta uma árvore pro bem. Mas pro meu filho, pro seu filho, no futuro que tem que vem. Pega a semente e planta, vem. Eu não pensei que um dia eu ia dizer assim. O tempo